The techno union. That's a bingo. Começa agora, Omelete Nights. Oi, Brasil. Oi, Dani. Oi. Você é o Brasil? Não, você é o Thiago. Eu tô falando oi para o Brasil. Ah, então deixa o Brasil te responder, então. O Thiago faz parte do Brasil. Você está sendo, você está sendo preconceituosa. Só porque ele é minoria. É. É, só porque eu sou nordestino, né? Esse é o problema, é sempre esse o problema. Falando nisso, a Jamile, ela foi, ela mandaram embora ela do Masterchef lá, porque ela é do Amapá. Olha a minoria, não é porque ela sabe cozinhar mal, ela cozinha um negócio cru, ela fica fazendo peixe com queijo, não, é porque ela é a minoria. Brasil é uma pessoa que estava aqui ao meu lado, mas enfim, eu fui criticada. Brasil é uma pessoa... Vocês não estão vendo? É. Aqui, à minha esquerda? Vocês não estão enxergando uma pessoa aqui. Tá, nossa, só eu que estou vendo essa pessoa. Eu quero. O que quer que você esteja tomando, eu também quero. Então, não vou mais falar com o Brasil hoje, depois a gente conversa, tá? Temos a sua convidado. Esquerda não tem ninguém, mas a de sua direita tem uma pessoa, uma convidada. Temos uma convidada maravilhosa de garbo e elegância, ela que sempre chega perfumada, abrilhantando os nossos corações, nossas almas e, por que não, as nossas. Vai. Farmácias! Titi Miller! Aê. Muito obrigada pelo perfumada. Na verdade, você forçou um pouco a barra nesse. Você falou um pouco de sotaque gaúcho, né? Porque quando eu me encontro com a Titi, não tem como, porque eu sou meio gaúcha também. Ah, é verdade, você é meio gaúcha. E aí, né? Entendi. Como é o nome daquele troço que come a pomba lá no Parcão? O cágado lá, não tem um cágado, come a pomba lá? Ai, sim, inclusive a mãe de uma amiga minha pegou um cágado do Parcão no dia do. Era dia de Natal e batizou de Natal o cágado. E ela andava de coleira, ela produziu uma coleira. Um dos cágados do Parcão. Um dos cágados do Parcão, ela, tipo, decidiu domesticar num apartamento. Como que e bota andava uma de coleira com um cágado. Tartaruga. Aí tu andava pela Tristeza, que é um bairro muito feliz, lá em Porto Alegre. E às vezes tinha uma senhora com um cágado na coleira, andando no ritmo, acho que mais rápido que o dela, assim, porque ela tinha uma hérnia de disco e tal. Mas qual que é a velocidade de um cágado? Eu acho que é tipo eu com dor no ciático. Olha, mas o cágado é a tartaruga da água, né? E na água ele... É uma tartaruga da água. O cágado é a tartaruga da água. É o equivalente à tartaruga da água. Você não pode falar que o cágado é a tartaruga, porque o cágado e a tartaruga são coisas distintas. Não, sim, são animais, são espécies diferentes, mas o cágado é da água, não é isso? O cágado da água e na água ele anda mais água. Eu acho que a tartaruga é da água, porque a tartaruga tem a... Por que a tartaruga tem a tartaruga marinha? Porque é do mar. É do mar, né? É do cago da água doce. Tá, mas o que... Tá, vocês estão falando de... Velho, não vai chegar vocês estão inventando. É. Não estão inventando nada. Eu sei... A questão é, existe o Parcão. O Parcão é lá um parque... Grande. Ah! Né? Que fica lá em Porto Alegre. E eles têm cágados. E os pombos vão lá tomar água. E os cágados têm stealth, cara. Eles têm furtividade, nível ninja, assim. Eles ficam ali sob a água, daí ele ataca a pomba como se fosse um jacaré, cara, assim. Come a pomba? Cara, assista esse vídeo no YouTube, sabe? Oh. Você conhece o YouTube? Um serviço que tem vídeos na rede mundial de computadores. Tá ficando na moda isso aí. Ele tá cada dia crescendo mais. E tem esse vídeo, você coloca assim, cágado, pomba, parcão. São três palavras. Sabe um vídeo que você pode colocar lá, que é foda? Foca... E pinguim. É isso que eu ia falar, porque o reino animal tá muito louco, né? Isso, por favor. É bizarro. Por favor, o que Titi tá Miller. Acontecendo? Titi Miller, o sachê que está visitando a gente aqui. Pois é. Sabe que o comportamento sexual humano e dos animais, de um modo geral, tá cada vez mais bizarro, né? As focas estão estuprando os pinguins em uma ilha do Pacífico Sul e os cientistas estão intrigadíssimos porque não sabem o porquê desse fenômeno. Tá, poderia ser engraçado, tipo... Que é um pouco a imagem, mas foi para um ponto assim que realmente eles estão incontroláveis, essas focas, esses focos, porque são machos, né? E o masculino um deles, de foca é foco. Devorou a vítima depois da... Ou seja, ele é tipo o maníaco do parque das focas. Ele é o Hannibal, né? Eu tenho uma pergunta. Ele comeu e comeu. Comeu. Mas isso acontece porque as focas estão jogando muito GTA. As focas estão jogando GTA. Então, é a violência dos games, lógico. Mas eu tenho uma pergunta. Os caras... Isso aconteceu agora, certo? Veio a mídia. Tá vindo. Tá vindo. Começou semana passada e tal, todo mundo tá falando disso. Agora, já não acontecia? A questão é super agressivo sexualmente. Teve vários relatos de ataque sexual de golfinhos... para com humanos. Sim, a história do Boto, né? É, então, Boto. Não, e, inclusive, tem um cara dos anos... Um estudante de fotografia dos anos 70 que foi fotografar um parque aquático na Flórida e depois relatou o namoro, o relacionamento estável que ele teve com uma golfinha. Durante vários anos, eles tiveram, assim, ó, transas loucas. Que isso, diz gente? Que a golfinha é uma loucura. Porque, tá, tem mulher que... Eu li um texto gigante sobre isso. Ah, tem um monte de mulher que pira, dá pra golfinho também. Tem, e não... tem uma mina recente também que veio lá. Ela lançou um livro, gente, também, peraí, sobre a relação dela. Mas com o golfinho. Como se, nem sempre não é consensual. Mas porque a golfinha é consegue apertadinha? Dar para um golfinho? Ele tem aqueles pintos embutidos. Mas tá, é mais perigoso dar para um golfinho do que se for um homem comer uma golfinha. Até porque, vou te dizer o que a golfinha tem, a mulher não. A golfinha tem uma vagina. Pode falar, buceta. Não, é que eu tava tentando imaginar como seria a vagina da golfinha. Uma vagina, uma buceta golfinhesa. Que ela faz um movimento de sucção, assim, como se fosse, tipo, um... Ela é pompoarista. É uma pompoarista, então, lógico, a golfinha, cara, pompoarista. E o golfinho consegue... Olha, eu não sei como eles chegaram nessa conclusão. Ah, e outra coisa também, a golfinha é squirter, né? Porque ela tem o buraco em cima. Ah, é verdade, é verdade. Ela curte. Que tragédia. Mas eu fiquei enlouquecida com esse negócio. E o golfinho tem o quê? Que eu fiquei curiosíssima agora. Não, o golfinho... Fizeram também um estudo recente. Não sei como chegaram nessa conclusão, mas a pesquisadora concluiu que o golfinho é o único animal que entende a internet. Que um dia pode ser que a internet. É verdade. Eu não sei como ela chegou a essa conclusão. Colocaram chimpanzé, elefante e golfinho. E o golfinho, segundo ela, entendeu. Eu não sei. Entrou como... no Google, pesquisou lá. Como é que ele desbloqueou, né? É. Tipo, com o focinho, desbloqueando o iPhone. Nossa, na hora eu vi o golfinho pesquisando alguma coisa eu pra falar. Eu pensei ele comentando. Gente, antes de falar alguma coisa inteligente, ia dar um Google, assim. Eu já imaginei o golfinho comentando. Nossa, alguma coisa, entrando no fórum. Entrando todo mundo no fórum. Entrando lá e... Nossa, gente, eu tô chocada com o reino animal, sério. É. O golfinho é a evolução da humanidade. Agora, foca. A gente tá falando de foca. Uma teoria dos pesquisadores é que as focas fêmeas, elas estão miguelando, entendeu? Elas não estão liberando lá a... Puta, o... Movimento o feminismo tá pegando lá na Antártica. Quem não dá assistência também. Abre concorrência. Olha, já eu diriam acho, as focas. Eu os acho que focos, as feministas, elas estão aí preocupadas com essa questão aí dos estupros e tal, mas as pessoas tinham que se preocupar mesmo, elas tinham que se preocupar mesmo com a questão dos suricatos. Eu acho muito mais dramática. O que está acontecendo com os suricatos? Os suricatos, eu assisti um documentário outro dia que tem a família dos suricatos, eles vivem felizes, um tira aquela pulga do outro, ele arruma, ele penteia, um suricato penteia o outro, eles estão sempre naquele grooming, sabe? Aquele embelezamento coletivo, estão todos lindos. Um arruma o outro. E aí, só que tem esse ninho. Lá longe, tipo, 100 metros, tem uma suricata banida, que é a suricata vadia. Eles baniram, tipo, as fêmeas tretaram, baniram uma suricata e ela vive sozinha. Tadinha. E ela é toda zoada. Só ela porque tem ela deu pulga, pra todo mundo? Ela tem pulga, ela é zoada, ela tem a pele ruim, ninguém cuida dela. Porque ela não tem alguém pra cuidar, os outros não cuidam dela, ela é sozinha. Tá, mas o que para um suricato caracteriza uma puta? Com quantos suricatos a suricata olha teve só, que dormir eu não sei se ela, pra ser eu vadia? Não sei se olha, é essa quando suricata. Quando você vê suricatos assim, nos filmes e nos documentários e tal, eles sempre são aqueles que levantam no meio da savana, assim. Aí você olha e tem um mar de suricato, entendeu? Tipo, não é um grupo de 10 ou 100 suricatos. São 1.500 suricatos. Tá. Então ela deve ter transado muito pra ela ter sido expulsa do grupo. Entendi. Mas eu não sei se ela foi expulsa por isso, ou se ela também leva as coisas pro lado pessoal e foi expulsa porque, sei lá... Ah, ou de repente ela transou com o suricato errado. Da suricata errada. Exato. Da Valesca Popozuda dos suricatos lá, que suricata manda Popozuda. As inimigas tudo pra longe e aí deu... Se... E aí o problema maior é que aí os suricatos, eles vão, quando os suricatos não estão olhando, ele vai lá, come a suricata vadia e volta. Eu não Cara, eu fiquei chocado. E aí ela fica lá sujinha, sabe, fedida, com a pulga. E os suricatos vão lá e abusam dela. Realmente a gente estava se preocupando com assuntos muito mais irrelevantes. É verdade. Eu acho esse... O problema dos parte do meu coração a questão da suricata vadia. Nossa, eu tô me vendo nesse lugar dessa suricata. Esse foi o motivo pelo qual eu saí de Porto Alegre, não tô brincando. Olha, mudando completamente de assunto, tá tudo muito bom, mas a gente tem que falar do avião que vai cair, tá? O avião vai cair amanhã, a gente isso tá... Isso é muito, muito sério. A gente tá gravando aqui uns dias antes, mas o programa vai ao ar na terça-feira, o avião vai cair agora às 8 da manhã, da quarta-feira. Que avião é esse, desculpa? Eu passei 12 horas em reunião hoje. O avião que vai cair, tem um cara aí que é um charlatão, que é um futurologista. Não, ele não é charlatão, ele... Não, o Fantástico já falou que ele é charlatão. Vai enfim, cair. Ele é um cara que é um futurólogo. Ele já tinha previsto que ia cair o avião do Eduardo Campos. Diz ele que tinha previsto, uhum. Né? O avião ele até caiu. Registrou a carta lá, ele mostrou que registrou a então, carta. Mas ele tinha feito o lance da carta antes, né? Não, ele sempre faz. Mas, na verdade, a Glória Maria, no Fantástico, naquela época, que faz tempo que ele foi desmascarado, fez uma reportagem e descobriu que ele tem um amigo, uma amiga, enfim. No que cartório. Trabalha no correio. Não, no cartório. Que aí ele, tipo... faz meio que depois, e aí ela registra... Numa data antiga numa e data, mostra. Tipo, 3 anos antes, sei lá. É, por que dão pá, bola um pra esse cara ainda? Não sei, porque tem louco pra tudo nessa vida, né? Tem louco pra caralho. Tudo, e dão, não só dão bola, como ele preveu que agora vai cair esse avião na Paulista, ali na região do Maxud. Um voo da TAM, ele deu o número do voo na esquina da Campinas, ali com São Carlos do Pinhal, vai cair um avião às 8h30 da manhã, 8 da manhã, sei lá. Mudaram o número do voo, tem prédio que tá passando, o zelador passou a circular lá, falou, ó, cuidado, tomem cuidado, pode cair um avião aqui na quarta-feira de manhã. Para. O síndico botou num prédio. Agora, detalhe, eu estarei entrando num avião no dia 26, mais ou menos nesse horário, mas é pra Aruba, não sei se passa pela Paulista. Olha, muita sorte sua aí pra Aruba, acho que não tem nada de errado se você vai pra... Não, até não tem porque como vai ter um monte de subcelebridade, eu fico imaginando na manchete, não faz sentido. O voo que o charlatão fez a previsão que ia cair, caiu com o Fiuk, com não sei quem, com... Não, tá muito bizarra essa notícia pra acontecer, eu vou confiante nesse voo. Não, eu acho que você tá livre. Você não corre nenhum risco. Obrigada. Mas o que seria muito, mas muito legal é se caísse mesmo, né? Ah, ia ser legal. Não, porque assim, todo mundo sabe que esse cara mas é um charlatão. Mas ele ia ser preso. Não foi ele que pilotou o avião, porque que ele vai ser preso? Ué, no mundo de hoje, em que a magia e o misticismo desapareceram, se acontecer isso e ele falou que ia acontecer, ele é um terrorista. Ele derrubou vai ser pelo menos um dos suspeitos, né? Ah, eu acho que ele tinha entendi. Que ser queimado, pelo menos. Queimado? Lógico, né? Bruxa você queima. Suspeito, ele ia ser... Porque aliás, se a magia e o misticismo voltarem... Exato. Tem que voltar que... outras coisas. Tem que voltar lógico, a Inquisição, caça às bruxas. Fogueira. Fogueira. Aquele colar dos caras que usavam, sabe? Aqueles colares. Sim, tem que... mas, cara, se eu trabalhasse na TAM, eu acho que eu ia mudar o número do voo também, porque é muita treta, né? Tipo, pô, vou evitar dor de cabeça. Cara, não, o negócio não é nem a questão de cair ou não. Quem vai entrar nesse voo? Não, a gente se entrou. A gente entrou pra ver se tá mais pra barato procurar. Não tem nem vaga mais. Tipo, tem algumas gente, cadeiras... Gente, tem uma galera querendo morrer. Tá lotado? Vocês não tá sabem lotado. De nada. Mas, Tite, aproveitando que você tá aqui com a gente, que aqui estamos num lugar nerd, como você percebeu. Temos Batman. Jura, nem tinha... Né? Temos bonecos, super-homem e etc. Robocops! Robocops! Em algum lugar por aqui. Você tem um lado nerd, assim? Você tem um lado nerd? Você curte, tipo... Super-heróis, curto. Gibis, não, gibis, séries, até não filmes. Tanto. Não, mas eu gosto, eu não sou tão nerd quanto a parte dos super-heróis e do não sei o quê. Não me pegou, não me cativou na infância. Eu acho que na fase adulta tomei vé pra isso. Tá. Não é uma... Não tem problema. Não, até porque o Érico tem 40 anos. Não, enfim. E tô cada dia mais bonito, só pra... Que... Não tô falando homem, né, disso. Érico? Ela tá falando. Oh, olha meu olhar de desprezo pra você. Que não tem idade pra isso. E ela é mais nova que eu. Ela não tem nem 30, Tite. Não parece, fala, você já né? tem 40 e continua tô com os bonequinhos. Tô a suricata lá. Tá suricata. Amargurada. Amargurada, largada. Não, mas eu sou nerd de internet, por exemplo, de ler a matéria inteira dos golfinhos e ficar surtando, porque, na verdade, não tem foca pros focos, e por isso eles estão estuprando as pinguinas e os pinguins, e não sei, tipo, na internet eu sou bem nerd. Tipo, o acelerador de partículas teve uma época. Você ficou preocupada? Antes de ligarem essa porra, tinha um código que eu tinha que fazer com o meu melhor amigo, que ele falou assim, ó, toda vez que a gente estiver numa roda e tu for começar a falar sobre acelerador de partículas, tu faz me dá um sinal pra eu sair. Porque, tipo, ninguém mais aguentava me ouvir falando do acelerador de partículas. Nossa, mas gente, a probabilidade desse negócio explodir e criar um buraco negro no meio do planeta, assim, é muito maior do que caiu o avião da Paulista na com certeza. Bom, e o Stephen Hawking tá preocupado, tá bolado? Quando o Stephen Hawking fica bolado, cara... Exatamente. Eu, que sou ateia, né, no Stephen Hawking's I Believe, então, se ele ficou boladão, eu não tô levando muita fé, não. Até porque eles acharam a porra do bóson de Higgs e até agora não adiantou. Se bem que levam gerações. Leva um tempo. Mas eles não falaram nada porque deve ter acontecido alguma merda. Esse bóson de Higgs, ele ganhou vida, começou a devorar todas as pessoas ao redor, assim. Eu acho que eles devem estar. Eu acho que eles não estão falando nada porque eles estão em negociações com o bóson. Pode ser. Eles estão em discussões. Criou-se uma singularidade, levou embora todo mundo que estava trabalhando no bóson de Higgs. Eles estão numa outra dimensão, eles viraram todos golfinhos e agora eles tentam se comunicar com a gente de volta. Pra avisar, né? Sabe que o Aniquilação, que é um livro que chegou aqui, que vai virar filme e tal, ele é sobre isso, né? Existe uma zona X, que é uma área ambiental que as pessoas não entendem por quê, que tem uma fronteira que está aumentando. E as expedições que vão para lá, elas sempre se perdem, ou então as pessoas voltam, perdem a memória. E a história é sobre isso, gente que vai para lá e vira bicho. Nossa, que viagem. É foda. E tem um golfinho também. Tem uma mina que olha o golfinho e ela acha que é o marido dela. Ah, então é por isso que as pessoas transam, então, com os golfinhos. Pode ser. Porque aí olha e fala, putz, reencarnou num golfinho. Pode ser uma associação. Né? E aí, bom, pode ser. Bom, tem um amigo ex-VJ, Fábio Rabin, que foi assediado por golfinhos também. E golfinhos podem ser muito violentos, além de sexuais, né? Sim, tem o golfinho assassino que tá matando uma galera. Eu acho que os golfinhos, às vezes, eles podem ser aquele cara do busão que te dá um encoxado, mas às vezes ele também pode ser aquele carinha do bar. Que bom que o golfinho não consegue pegar o braço, chega, né? Chega na maciota. É, o golfinho não pega. Imagina o golfinho na balada, aquele cara que chega e dá aquela pegada no braço, dá aquela puxada. Não consegue. Na verdade, ele só vai chegar no seu ouvido e vai falar... Como é que é a risada do golfinho? Puta, a pior risada de golfinho que eu já vi na vida é a imitação. É que não é risada, é a cantada. Pô. É a cantada do golfinho. Você sabe que esse barulho... Richelli. Sabe que esse barulho que a gente acha que é barulho de golfinho... É o Richelli. O boto. Você sabe que esse barulho que a gente ouve no flipper... Foi o flipper, né? Que todo mundo sabe o barulho do golfinho por causa do flipper, certo? Uhum. Esse barulho não é o barulho do golfinho. Esse barulho é o canto de um pássaro australiano. Ou da Nova Zelândia. É igual que estão falando que aquele barulho da Roseta é o barulho do cometa. Aquilo ali é um pombo. Entendi. Eles gravaram o pombo. É um pombo. Você escutou aquilo direito? Aumentou bem o volume? É um pombo. Eles estão falando que não, porque o barulho do cometa não é o barulho do cometa. Pô, mas qual a graça desse cometa, né? O som, ele propaga no vácuo? Não, mas nesse caso eles tiveram que aumentar 10 bilhões de Eles vezes. Acharam uma onda lá, é uma onda... Olha a onda, é olha uma a onda. É um Se troço. Se tocasse isso, ia ser foda no espaço. É. Vamos descobrir qual que é o barulho do cometa. Olha a onda, tá tocando é o tchan. Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque eu acho que vocês devem sacar mais disso do que eu. É sobre pagode, samba? Não, é sobre o universo. Ouvi dizer o assunto que... é universo. O assunto e a pauta é o universo. O universo. Ouvi dizer que a primeira onda sonora que foi emitida da Terra para futuros contatos alienígenas ou qualquer coisa que pudesse captar esse som foi Across the Universe dos Beatles. Eu fiquei muito emocionada com isso, inclusive, porque eu sou muito fã dos Beatles. Como é que se propaga no vácuo uma música? Ondas magnéticas, eu acho. É? Porque rádio propaga, né? Rádio TV. Propaga. Porque se a Terra explodir, vai ficar... Tipo, a internet vai ficar... Vai continuar as ondas de rádio, o acesso à MTV com o Justin Bieber vai continuar. Tem coisa que eu não quero que fique, gente. Depois como é que faz pra desligar isso? Não tem mais jeito. A humanidade polui o espaço... Com suas transmissões. Nossa, mesmo se a Terra explodir, a gente vai continuar com essa. Saco, com né? Esse a gente lixo. Não consegue morrer. Mas tem que ser assim: a primeira transmissão que teve potência suficiente e tal para singrar as galáxias foram os discursos do Hitler na. Então tá explicado. Tava mais alto astral. A abertura dos Jogos de Berlim. Então tá explicado por que tá essa merda toda. É, ué. Entendeu? Mas, Tite, você falou do universo, você acredita em ETs, seres interplanetários? Acho que é muito egoísmo e muito umbiguismo achar que não, né? Você tem, mas tipo, eles um já sonho. Estão aqui ou não? Porque o... tem a galera que acha que os golfinhos podem ser do espaço podem também. Podem ser do espaço. E tem a teoria de que nós somos descendentes de ETs, e, enfim. Olha, eu ia amar. Se eu participasse da geração que... finalmente conseguiu provar com, no, com a matéria no Fantástico. Sim. Que os ETs existem e estão entre nós, eu ia achar o máximo. Mas assim o que eu fico da brava, geração que o mundo acabou também, eu ia gostar de participar. Que eles ficam falando assim, ah, achamos vida não sei aonde. Aí você vai ver uma bactéria, é uma ameba. Não, eu quero ver criaturas. Pô, mas só o fato de existir a ameba aqui começou com a ameba eu também. Eu quero ver os humanoides. Tudo eu bem. Eu quero não, ver bactéria não tem problema. Com mas pra pô, mim, não me interessa. Eu quero os seres cinza do cabeção, entendeu? Eu quero não, mas, esses daí. Mas se você sabe que tem uma bactéria, tem cuidado, uma ameba, hein? Tem a vida, já você mora era, sozinha. Vai, já era. O resto vem depois. O resto vem logo em se seguida. Você descobrir que tem uma ameba, uma bactéria, é pronto. Certeza que vai ter um bicho maior depois. Não tem graça. Você. Ela quer ver. Você quer ver um humanoide, você quer ver não, o ET de Varginha. Não tem graça zoado abrir mesmo lá o Fantástico, Tadeu Schmidt, chegar e falar, não, uma ameba, não. Eu aí vi mostra lá um negocinho tremendo, assim, uma geleca cagada eu tremenda. Eu fiquei muito assim, decepcionada com o um anúncio da NASA que rolou, acho que uns 2 anos atrás, que só fizeram um countdown, tipo, faltam 24 horas para um grande anúncio da NASA que vai revolucionar tudo que sabemos sobre vida extraterrestre. Ah, que era o lance da água na... Uma bactéria que consegue sobreviver em uma situação que não existe vida na Terra. Tipo, é um troço. Eles respiram o quê? Tipo, metano, sei lá, um troço assim. Eu, porra, velho! Tô 24 horas abaixo de Rivotril, ansiosa, pensando nos ETs, assim, tipo, fazendo tchauzinho, contato, dando oi pro Obama. É, trocando a bandeirinha, é, né? Não é nem fora da não, Terra, é, é na Terra. Não, que é um puta um saco. Não tem graça, gente, ficar vendo bactéria. Eu e quero os sereios? E os sereios? Nossa, sereios são os melhores, né? Aí eu tô aqui, tem um amigo, um casal de amigos nossos. Que vieram, a Pâmela Sujeira, foram que eles mostraram. Meu, vocês não estão ligados naquele documento. Meu, descobriram que tem sereio na parada. Meu, o oceano é muito vasto, meu. Eles são muito, a Pâmela é muito paulista. Lógico que mais cedo ou mais tarde vão descobrir alguma coisa assim. E a gente assim, puta merda. Tá. Onde passou aí? Discovery? É, tá. No Discovery tem no passou. YouTube? Tem. Ah, tá. Tem alguma... Não, porque tem foto. Não, tem foto. Eles fizeram um puta alarde com esse... Tem foto, tem não sei o quê. Você fala, gente, onde nós vamos parar? Pelo amor de Deus. O Discovery... Os sereios, puta, eu não acredito. Agora, Discovery é foda. Os humanoides, eu estou esperando, sim. Apareceu o Tadeu Schmidt, abriu o Fantástico, apareceu, sei lá, uma videoconferência, tá lá o ETzinho e a legenda embaixo com falando a tradução. Inglês, porque afinal todos os filmes eles falam inglês. Falam. Quando eu era moleque, teve o Autópsia. Tô esperando. Eu lembro da Autópsia, sim, do ET. A Autópsia era foda. Puta, eu fiquei chocado. Todo mundo ficou horrorizado. Nossa, ficou, porque foi um negócio que todo mundo acreditou, assim. Nossa, eu não dormi durante semanas. Mas assim, se ele somar todos os tipo, caso Operação Prato, lembra que teve aqui na Amazônia, dos feixes de luz, que aí, inclusive, o general que era responsável por essa missão foi no início dos anos 80, no final dos anos 70, sei lá, acabou se matando de um jeito que a família falou que ele não se matou, que, na real, ele morreu de um jeito estranho, com um chip implantado no braço, porque ele foi vítima de um desses... Vocês sabem desse negócio, né? Não lembro. Ele foi abduzido? Põe Operação Prato no Google. Esse foi o que... De todas as provas que eles já estiveram entre nós, essa é a que mais me choca, porque foi numa tipo, uma comunidade ribeirinha. Na Amazônia, sei lá. Sei lá onde que foi. Pra lá, lá pra cima. E começaram a relatar vários casos de... discos voadores que largavam feixes de luz e queimavam as pessoas. E aí até que foi uma médica que não era de lá, e aí ela viu e também foi queimada pelo negócio, aí foi indo, aumentando a escala até que chegou o exército lá. Aí o cara, o comandante geral super cético desse negócio, sim, achou que era tipo coisa, tipo boto, não sei o que era, também viu, teve contato visual, tem relatórios. Aí não sei, sabe-se lá por quê também, porque foi na época da ditadura, não sei se tem alguma coisa a ver, mas deve ter. Queimaram-se todos os arquivos sobre a Operação Prato e a única coisa que tem são os relatos das pessoas que participaram da investigação e esse general que comandou morreu de um jeito estranho que foi dado como suicídio, mas a família inteira jura que é impossível ele ter se matado. E o mais bizarro de tudo é que ele tinha um negócio no pulso. Chip. Que quando ele fazia radiografia, ressonância, tomografia, não dava para ver. Mas apertava o braço dele, era tipo como se fosse uma... Que ele trazia anticoncepcional. Dava pra ver, tipo um implante mesmo. Taran. Agora vocês não vão dormir. Gente. Cara, que bizarro. Mas eu acho que se humanoides chegarem aqui, vai ser pra terminar com a Terra. Você acha que eles vão, que eles querem acabar? Não vai chegar pra ficar... Ai, de boa, galera, vai conhecer. Mas porque missão tripulada, você imagina, tipo, como que nós vamos para o espaço? Vai sempre, manda uma sonda, manda um robozinho, manda um cara, dois, manda um cachorro. Se a gente se chegar aqui uma nave extraterrestre com uma galera, vai ser para tomar conta, exato, entendeu? Vai, tipo, ser para colonizar. Você viu que vergonha aquele avião lá da Virgin que foi e que caiu lá? Mano, imagina, o ET, ela tá olhando aqui para a Terra, tipo, vê o cara tentando ir para o espaço e cai na primeira tentativa lá do... Vítima de bullying dos ETs. Mas a gente sempre volta ao Christopher Nolan aqui, né? Mas tem um lance lá do Interstellar que, pô, pra você... Interestelar, por favor. Do Interstellar, que pra você conhecer novos planetas que tem a possibilidade de vida, não sei o quê, você tem que pegar o tal do buraco da minhoca, você tem que ir pra outros sistemas solares. Você tem que pegar, amo o buraco da minhoca. Você não assistiu ainda? Você tem que ir pra outros sistemas solares, porque no sistema solar, que é todo cagado, né? A gente tem uns planetas bonitos, que nem Saturno, assim, mas, pô, eles não servem pra porra nenhuma, né? É tudo gás, né? É tudo gás, é tudo gás. Só pra enfeitar. Exatamente. Não, é, tem umas luas aí, tem umas luas legais. Tem umas luas, tem Pandora, Pandora é uma lua legal. Tem umas luas legais que tem a possibilidade de ter água e tal, que tem água, tem luas que tem lua, água. Nossa, lua, vai, aquela mesmo que tem um água rio também. Congelado lá. Sob a superfície? De Nova York. É, uma cratera que tem água congelada lá. Então, gente, eu acho que plano B, lua, plano C, eu diria Vênus porque eu acho mais sexual. Né? Vocês não acham. Eu queria Vênus. Que me levassem daqui, assim. Eu pra acho que qualquer lugar. Pra qualquer lugar. Aqui eu não quero mais ficar. Uma abdução. Gente, eu tô aí, tô super disponível. Minha mala tá pronta. É só me dar um sinal. Opa, vambora. Eu tenho uma. Só que esse negócio dos ETs, eles não querem levar a gente embora. Ou eles te matam, sei lá, não sei porquê. Ou eles se enfiam coisas em você. Eles enfiam coisas em você. É, eles. Eles colocam implantes em você, eles enfiam sonda no seu cu. Eles sempre enfiam coisas no seu cu. Eles enfiam coisas no seu cu, no olho. Então, assim, eu acho que, na verdade, não é que um obsessão, estudo. Que obsessão, né? Por que isso? Ai, mas eu acho que é super natural. Quando eu era criança... Enfiar coisa no olho, tipo, no cu. Ai, mexendo no buraquinho, tipo... Eu nunca vou esquecer do primeiro contato imediato que eu tive com... Não, com um cachorro muito grande, que eu sou criada em apartamento. Com um pastor alemão. A minha primeira... A atitude foi enfiar os meus dois dedos dentro do nariz dele. É tipo um ET vendo um ser humano. É. Né? Tu quer enfiar, quer saber, ah, onde é que tá o cozinho, onde é que tá não sei o quê. Eu acho super natural. E eu acho, inclusive, que... E eles têm aqueles dedos compridos, né? É. Tem finos, né? Pode ser interessante. Pelo menos mas o dedo não é grosso. Se, tanto que pena. Nas duas hipóteses, se eles forem bons ou maus... Eu acho que eles exterminariam a raça humana. Nas duas hipóteses, se eles forem bons ou maus, eles vão enfiar o dedo no seu corpo. Na boa, ele vai ser grosso e, tipo, gente, boa. Eu acho que eles estão sacaneando a gente. Eles não estão estudando, eles não querem acabar com a Terra, eles só querem enfiar o dedo no cu da galera. Objetivo. É só isso que eles querem. Que eles querem fazer, eles não querem estudar, eles são super evoluídos, eles estão cagando pra gente. Melhor coisa. Eles sabem de tudo. Missão, você imagina a CVC. É a CVC lá da Alpha Centauri. Assim, viaje para o mundo da Terra. Você pode ir, um pacote inclui. Enfia o dedo no cu de 5, 10 ou 15 pessoas. É tipo a Disney. Né? A Terra é a Disney deles, assim. Eles vêm pra cá, eu enfio dedo implante, no dedo no cu dos negros, falar com golfinho. E não tem coisa mais humana que isso. Isso me lembrou um experimento que um amigo meu queria fazer, só que ficou um pouco pesado? Politicamente incorreto demais. Mas vê se não é genial. Alguns anos atrás... Não, mas eu acho que hoje em dia ia funcionar também porque o dólar tá bem diferente do real. É o seguinte, uma cabine no meio da Paulista... Em que tu ganha um dólar... Vamos escolher outra avenida. Tá, mas é que tem que ser uma avenida movimentada. 25 de março, tá bom, então. Melhor. Em que tu ganha um dólar, e aí tem um videozinho. Tu ganha um dólar pra ser... Um real pra ser... Levar um choque leve, mas levar um choque de um americano. Aí lá na Times Square, tem uma cabine que tu, com um videozinho também que tu olha, a pessoa que tu vai eletrocutar, e tu paga um dólar pra dar um choque num brasileiro. E aí ele pensou em ganhar na troca do câmbio. Sim. Isso não é muito comportamento humano também? Tipo, ir lá... Ah, eu ganharia, tipo, se eu fosse... sei lá, se eu estivesse precisando pagar o aluguel, assim, eu ia ficar o dia inteiro lá levando choque. Nossa, muito. E a galera, tipo, ai, vamos lá, já, eles querem, ah, tudo bem, vai ser engraçado, dando choque nos brasileiros. Legal isso. Reflita. Eu tô achando que essa máquina um dia vai pegar. Vai existir. Mas eu tô achando aqui, pensando realmente sobre esses ETs que eles encontram às vezes, esses ETs que fazem autópsia, não sei o quê. Às vezes. Esses das autópsias, deve muito ser que nem a excursão, sabe? A excursão de CVC, tem aquele, sempre tem aquele gordo lá que fica pra trás, que ele vai no banheiro, aí vai todo mundo volta pro ônibus, ele ficou pra trás. É esse que eles pegam. É esse... É o ET do Spielberg é esse. Não, mas esses ETs que ficam perdidos aqui, eu acho que eles são assim, é o cara que veio pra excursão na Terra. É o ET. A nave foi embora e ele ficou. Ele fica porque ele vai embora, o galera vai embora e esqueceram. Isso só aumenta o meu desprezo por esse filme Eco, ET extraterrestre. Que isso? Mas é um filme Eco, odeio esse filme. Não, ele é bonitinho, o ET é bonitinho. Não, bonito ele não é. É um perdedor. É um perdedor. Ele ficou na Terra. Acontece. É um perdedor. Ele é o gordo da excursão. Não se pode ganhar sempre. Não se pode ganhar sempre. Ele é o gordo da excursão, Dani Taranha. Todo mundo já foi o gordo da excursão. Olha, mas eu nunca fui o gordo da excursão. Porque a galera voltou pra pegar ele. É, então, lembraram. Muito porque dá treta. Você chega... Ele é uma Macaulay Culkin. Tipo, rolou um Esqueceram de Mim. E os pais lá, depois de 3 mil anos luz, lembraram que... Não, ele precisou ligar. Tá faltando alguém. Nossa. Ele precisou ligar. Mas, nossa, se tivesse uma continuação do ET e o ET fosse uma Macaulay Culkin agora... Ia ser foda. Imagina o ET do Macaulay Culkin. Esse ia ser foda. Muito. Não, o que ia ser foda é se realmente eles voltassem pra pegar o ET e na hora que chega eles, tipo, dizimam a população humana, assim. Acaba com todo mundo, aí o ET se revela o vilão do filme. Porque o Spielberg queria fazer um filme de terror, na verdade, né? Tipo, o ET era pra matar a galera, comer vaca, matar um monte de gente. Mas eles fazem isso hoje também, né? Coisas que... ninguém faz. Ninguém nunca pensou em fazer comer vaca. Que coisa mais vil. Comer vaca inteira. Inclusive, tem gente que casa com os animais, né? Com os animais, assim, da fazenda, pra poder comer de verdade. É verdade que a porca, esses caras de fazenda que comem porca... Comem em que sentido? Que comem sexualmente falando. A porca se apaixona pela... Sim. Tipo, fica atrás do cara? É verdade. É verdade, eu tenho isso? Meu ex-cunhado... A porca não vai conseguir nada melhor. É isso, essa é a ideia. É, pode crer. Não, mas meu ex-cunhado, adoro dar créditos, né? Meu ex-cunhado, Júlio Andrade, grande ator do expoente da Globo, tem um primo, se não me engano, que namorou uma porca durante 5 anos. E toda vez que ele ia para a fazenda, ele encontrava a porca, e aí ia lá, tá, dava umas comidinhas na porca, e foi um relacionamento que durou 5 férias deles. Meu, tipo, mais do que qualquer relacionamento que eu já tive na minha vida. Não, pra mim também. E tu vai dizer que depois de 5 anos não rolou um... sua porca linda. Te amo, sua porquinha. Nossa, mas fiquei preocupado. Por que que acabou, então? É. Não sei, eu acho mataram que... Mataram a porca e comeram. A porca virou um torresmo. Mas a porca parece que fica seguindo, né? Mas por como assim? Não entendi. É tipo um cachorro. Depois, ela realmente reconhece? Não, dizem que ela reconhece o comedor, não sei se tem pelo cheiro. Tem que juntar a porca e o golfinho. E aí ela fica atrás, e aí meio que queima filme do cara, na verdade. Se ele comeu a porca escondido, e aí ele sai no almoço de família, e a porca lá da coisa vem correndo atrás dele... Tipo, ele já entregou pra família inteira que ele comeu a porca, entendeu? É meio queima-filme. É tipo aquelas mulheres que... Meio possessivas, nossa, assim. Já aconteceu comigo numa não, festa. Não, mas aí eu tô do lado da porca. Aí eu acho legal porque ela, né? Quer constranger o cara, assim. Não, você me comeu, agora você vai ter que me assumir. Exatamente. É isso aí. Você me comeu, você vai ter que me assumir. Eu quero aqui papel passado. A gente vai ficar junto agora. Sabe o que seria, acabou essa palhaçada. Sabe o que seria foda, assim? Entendeu? Se a porca aparecesse um tempo... Qual é o tempo de gestação da porca? Ela podia aparecer um tempo depois com a barriga, assim, né? Falar, agora você vai ter que assumir. Vai ter que assumir essa merda que você fez aqui. Você tava bêbado aquele dia, você me comeu e agora você vai virar as costas pra mim? Negativo, meu amor. No reino, meu reino, não tem essa palhaçada, não. É assim, não é assim que funciona. Nossa, tipo, o quê? A gestação de 4 semanas? Mas 4 semanas depois aparece quatro a porca. 4 semanas, a porca? Esse a é seu chute. Lá. Esse é seu chute. Esse é meu chute. 4 semanas mês. Depois a porca aparece lá com a tatuagem no cóccix aqui, aquela calça baixa, calça jeans assim, falou, e aí, não sei o quê. Com o nome dele, assim, né? É. João, aqui tatuado. Não. Cara, piadas à parte, tô chocado com a sua biologia aqui. 4 semanas a gestação da porca. É rápido, 4 semanas, né? Eu acho que muito rápido. Quanto tempo você acha que uma mulher fica grávida, Hessel? Em semanas, tempo. São 9 meses, São tá? 9 meses. É isso. Ah, eu sabia. São 9 meses. Na teoria, pode nascer antes, tá? Mas na teoria são 9 meses. Agora, voltando pro lance da porca, eu acho que não tem, tá, zoofilia à parte, tá, sexo tem que ser consensual independente das espécies, brrr, mas o que muda mesmo é só a berola do cu ali, porque, tipo, o que sai dali é a mesma coisa, de uma, vai comer uma bunda de uma mulher que come McDonald's ou de uma porca que come lavagem. É a mesma coisa. Não, é a mesma coisa, que muda é o... Nossa, tem é o que come muito melhor. A gente falou aqui dos golfinhos, suricatos, focas, pinguins, porcas, etc. Mas zoofilia não é legal, tá? Não transem com animais. Ainda mais quando pode matar, né? Ainda mais quando você pode matar. Que vai lá e tem que depois fazer uma galinha ensopada. Bom. Enfim. Então, assim, zoofilia não é legal. Fica aqui a molho dica bechamel, do Melete Nights. Ela já vem com molho bechamel. Por favor, não transem com nenhum bicho, tá? Só apenas com seres humanos e de forma que a outra pessoa também concorde. Nossa, com é tipo o ar. O geninho da Então, xirra. A gente tem que explicar. Não, a gente tem que... Pô, falando em enfiar dedo no cu, a gente tá falando disso o dia inteiro. Pois é, mas é que eu... Como não, a gente ele tava... apontou pra mim, eu tô muito preocupado não, com o que ele vai falar. Não, como a gente tava falando de aliens enfiando o dedo no cu... Eu não tava fazendo aquela a conexão. Mas agora eu lembrei daquele... Não aponta pra mim e faz um dedo no cu, pelo não, amor você de tava Deus. Falando, a gente acabou não comentando no Omelete Nights passado. Ninguém põe a mão no meu cu. Aquele dos caras fuçando no cu do outro. Ai, o laboratório. Doutorado em cu, PhD em cu, mestrado em cu, tudo que você quis saber sobre cu. Explorando o cu alheio. Explorando o cu alheio. Tipo procura assim, isso também, não, na, teve uma... Na internet. Nossa, muitas buscas de Google, né, esse programa. Muito. Não, mas teve uma, sei lá, não é exposição o nome disso. É uma instalação. Assim como você vai lá ver a obra daquele cara maravilhoso que tá em São Paulo, que é do... Romero Brito. Não, do Ron qualquer coisa, que é super realista, é um negócio absurdo, assim, é incrível o trabalho dele. Que ninguém aqui vai conseguir, porque... Não, porque tá lotado. Não, já tá lotado. Eu já vi foto de gente tirando selfie na frente da cabeça lá. Se jogando na cabeça, uma coisa de louco. Então você vai lá, você paga, você entra, você vê, não sei o quê. Tem também, teve uma instalação onde você ia e via um círculo de pessoas, todas nuas, explorando o cu alheio, uma olhando o cu da outra, assim, abrindo, assim, homens, mulheres. E aí tem fotos disso na internet. E eu fiquei pensando, o que a pessoa espera achar ali? Um milho, no máximo. Não, né? No máximo um milho, uma Olha, rúcula, não com sei. Com todo o respeito ao artista que propôs essa instalação e tal, mas o cara do Centopeia Humana já fez muito melhor há uns anos atrás. O já Tom tá no terceiro Zé, filme. Velho. O Tom Zé, se eu não me engano, a capa de um disco dele, acho que, sei lá, o penúltimo disco dele. Exato, era um cu, assim, velho. Não, gente... Por trás dessa foto também, que é maravilhoso a foto, como a foto foi feita naquele... O por trás dessa foto é bom, né? Tem o por trás dessa foto, que é o Tom Zé enfiando o dedo no cu de alguém. É uma bolinha de gude, assim, bem no meio de um cozinho, assim, realmente parece um olho não, bem bonito. Eu não entendi essa instalação. Porra, porque... eu acho tão claro. Como, claro, cu é cu, Érico. Não, cada um tem, tipo... Cada um tem seu... É um cara olhando e fala, o que esse cara tá fazendo? O que que tem nesse cu? O que que tem nesse cu? Daí o outro fala, o que é esse cu? É tipo, olha o seu cu, deixa o cu do outro. É um comentário social. Sobre a sociedade pós-moderna. Você vai na sua casa, você pega um espelho, você coloca embaixo, você vai ver o cu, pronto, aquilo ali é um cu. Legal, viu um cu. Mas é o teu não cu, você olha o teu cu. Não precisa ficar olhando o cu do... Porque é igual, é tudo igual. Cu é tudo igual. Oh. Cu é tudo igual. Aquilo é um comentário, uma releitura. É uma releitura da Caverna de Platão. É um comentário sobre a sociedade pós-moderna e sobre a mídia, o estado da mídia hoje em dia. Ah, você que é autista que entendeu essa porcaria dessa instalação. Pra mim é um bando de pervertido. Que quer ficar olhando o cu dos outros. Eu acho genial, crítica, eu achei genial. Fazer crítica é muito fácil, tá? Licença. Eu achei genial. Eu achei um absurdo. Não gostei de ver, então, achei agora... nojento, mas é genial não, ao mesmo tempo. Mas tinha um lance que também... É que tem... São três etapas, né? Entender o seu cu... Partir do seu cu para o cu do vizinho, entender o cu do vizinho. Eram etapas. Não é assim só lá ficar fuçando no cu. Tu acha que é fácil entender um cu? Não, é tu tem primeiro que entender o teu próprio cu. Era tipo realmente um doutorado em cu. Gente, que coisa de louco. Eu perdi essa oportunidade. É um acúmulo eu acho que, assim, de experiência. Eu acho que pra gente encerrar esse Omelete Nights, vamos todo mundo tirar a roupa e um olhar o cu do outro. Nesse exato momento, vai. Beleza, começa aí, vamos. Érico, você é o primeiro, vai. Por que eu tenho que ser o primeiro? Eu não vou ser o primeiro. Você vai tirar a calça. Eu não vou ser o primeiro. Nós vamos olhar tudo o seu cu. Tira não vai olhar meu cu. Tira a calça, eu tenho um canudo aqui, vai. Caralho, você tá agressiva. Tira essa calça. Você tá agressivo se... com uma lata na mão? O que tá acontecendo? Que programa é tira esse? Tira esse... Eu ia falar, tira esse cu. Tira esse cu. Tira esse cu. Ó, eu tô até encostado aqui na parede, é sério. Ó, eu tô... Eu não vou levantar daqui. A Dani tá muito agressiva, eu tô recuando aqui. Eu nem percebi, eu tava encostando na parede. Está eu tô recuando com medo de você. Ah, melhor encerrar, então. Então, olha, Tite, muito obrigada, viu, pela sua participação. Desculpa, viu, Tite, desculpa. Desculpa qualquer coisa. Imagina, adorei todas as pautas. As incríveis. Pautas foram ótimas, foram, né? Ótimas. A gente inventou tudo agora. Uhum. Mas deu tudo certo, o importante é isso. Quer é deixar isso algum recado, alguma palavra de sabedoria? Ah, procure algum... saber mais sobre o seu cu, né? Antes que um ET vá lá e faça... Descubra por você. Descubra por você. Coloque uma sonda. Recado para o Brasil, que está ali ao lado. Eu vi, Dani. Você viu, obrigada. A Titi super me entende. Algum recado, Thiago, para encerrar? Não. Tudo bem, cuide tá do seu cu. Tá cuide do seu certo. Cu. Resse alguma coisa? Ah, nada, eu queria que o Nicolas Cage estivesse aqui. Se ele estivesse aqui, acho que eu veria o cu dele. Omelete Nats. Hasta la vista, baby.